Iniciamos hoje na caminhada até Bali, onde no sábado vamos assistir e transmitir essa aprovação ou não, espera-se bem que sim, da candidatura de Fada Património da Humanidade, com a repórter Cláudia Almeida, que encerra a viagem a caminho de Bali com passagem por Malaca. Ainda em trânsito no aeroporto, a primeira crónica de viagem numa manhã que é muito de viagens. E então, a caminho de Bali, com a passagem por Malaca, há uma história preservada em Malaca por 1.300 pessoas. Cláudia Almeida. Há 500 anos, uma frota de embarcações portuguesas, sob as ordens de Afonso de Albuquerque, chegava à cidade de Malaca, na Malásia. Em 2011, uma comunidade de 1.300 pessoas preserva essa história de marinheiros portugueses que por lá viveram. E leva-nos a Malaca o fado. Na semana em que a Unesco decide se a Canção de Lisboa é património imaterial do mundo, a Antena 1 vai conhecer o fado ou a sina de uma comunidade do bairro português de Malaca antes de chegar a Bali. É neste território da Indonésia, mais associado ao surf e luas de mel, que o fado se poderá tornar do mundo. A acontecer isto significa que o estilo fado fica inscrito na lista do património imaterial da humanidade a preservar. É amanhã que o Comitê Intergovernamental inicia os trabalhos, presididos pelo embaixador indonésio da Unesco. São 24 os delegados, entre eles os de Espanha, do Quénia e também da Venezuela. A candidatura portuguesa já recebeu louvores do Comitê de Peritos, mas não foi a única. Ao todo são 7 que foram recomendadas por este comitê numa reunião que se realizou em Espanha há cerca de 3 semanas. As outras candidaturas recomendadas, vamos falar delas. Uma é sobre a lenda dos espíritos maus, relacionada com rituais de iniciação pelos índios Yurupari, da Colômbia. Outra tem a ver com a música mariachi, do México. Outra ainda com as danças Niemokolo, da Croácia. A música tsiatista do Chipre também aparece nestas candidaturas. É uma melodia tradicional, com vários séculos de existência. Toca-se com o alaúde, a flauta e um violino próprio. Há também uma dança tradicional da Morávia, na República Checa, que representa a cavalgada dos antigos reis. Esta dança realiza-se há 3 séculos. Para terminar, o maior ritual religioso da América do Sul. 30 mil peregrinos todos os anos rumam ao santuário do Senhor Coiluriti. Com o fado, são estas as 7 candidaturas mais bem apresentadas. Outros países tentam também entrar no panteão da Unesco, com cultos ou rituais antigos, o teatro de sombras da China, uma dança sagrada do Japão, práticas e expressões culturais das comunidades Senufo em 3 países africanos. Muito mundo, muitos rituais, tudo a confluir para Bali, onde a Unesco se reúne a partir de amanhã. Nós levamos o fado e a guitarra portuguesa.